soma que dá peso, soma que dá peso, soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Soma que dá peso, soma que dá peso, soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Então curte o peso, curte o peso, então curte o peso, curte o peso, então curte o peso, curte o peso, então curte o peso, curte o peso. Acordeu, tô nervoso, tô na neurose, tô no veneno, no limite do sofrer. Eu quero é vencer, um, dois, um, dois, o teste é forte, é doido, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Minha voz está no ar, como um som de um trovão. Quando sai dos falantes, treme até o chão. Penetra na mente, chega no coração. Mas cuidado, cuidado, se é povo é o cão. Tá ligado? Então cola com nós, rapaz, que tu não fica para trás. MK, firmão e forte, pra te ajudar a combater esses vermes que quer nos derrubar. Tá ligado, doido? Deus é com nós, quem será contra nós? Colar com Jesus, essa é a luz. Tô mais agressivo, né? Vingativo não. Quem me fez o mal, eu ofereço perdão. Os olhos se fecham, os pensamentos condenam. Mensagem positiva, ouça, insista, capita e nunca desista. Tá longe de Cristo, tá longe de tudo. Só Cristo liberta, ele muda a sentença. O juízo tá perto, então fique esperto. O juízo tá perto, não seja suspeito. Maluco, abra seus olhos, soma que dá mais peso. Soma que dá mais peso. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Soma que dá peso, aqui com pá de highlight você pirou. Spotoquinha, onda torta que ainda não vingou. Pensa que tinha peso invadindo a quebrada, mas suas pancadas são fracas, não conseguem mover nenhuma lata. Mas soma aí com Deus mais 10, amplificando a paz, soando amor, fazendo da sonora senoide um verdadeiro tremor. Inexplicável vai ser o bem real. Tudo que é pequeno sem peso vai começar a passar mal. Sem dar pause, malandro, aperte o power. Não tem b-power, malandro, é só um power. Quando ligar, somar vai ser pra glória, meu irmão. Não tenha medo, porque sem trote vamos tremer o chão. Vamos então aí, curtir o que é bom assim. Lutando pelo certo, bênçãos irá conseguir. Malandro, pensa, soma que será mais um. Tremendo a quebrada de leste, oeste, norte a sul. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Soma que dá peso, soma que dá peso. Soma que dá peso, aqui com Deus você não perde. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso. Então curte o peso, curte o peso.